Melodic Cast. O seu encontro semanal com o melhor do AOR, Hard Rock, Heavy Metal, Classic Rock, Sleazy Rock, Melodic Rock, Hard and Rap. Fala galera, estamos começando mais um Melodicast aí, o Melodicast número 8, com a presença aí do ilustre Juliano Malão. Saudações, Nibelungas e Nibelungos! Beijo para quem tava com saudade da gente. Estamos aí com a presença também do Léo Rodrigues. Boa noite, pseudo roqueiros. Só foi pra matar. Eu sou seu pai. Você é o pai do AOR? Fala galera, boa noite. Fala, pai do AOR. Falei até cagada agora. Porra, já podia a intro, né? O pior que você tivesse pra aquela gente da minha introdução. Pronto, meu Léo. Estamos com a presença do Sérgio. Fala, Sérgio. Boa noite, meus queridos e Lordes Supremos da música mundialmente conhecida como AOR, a mais comercial dos anos 2013. E eu sou o Daniel Punisher. Vamos começar aí? Vamos ver o que, que rolou na semana aí, os mimimi da semana. O Dokken foi confirmado, né, no Monsters, ou seja, virou o Monsters da farofa, oitentista total, o Arbeira farofeira ali. Só faltou um Motley Crue aí pra fechar de headliner. Com o Del Vecchio de convidado. Nossa. Mas mal começou o programa, você já lembrou do Del Vecchio? Tem que aproveitar a oportunidade, depois não aparece e passa em branco. Não, você falou do Del Vecchio, quem que faltou mais no festival? Pode falar, vai. Eu sei. Milli Vanilli. Não. Tem, oxi. Tá cheio de vocalista aqui no canto. Stephen Pesce, Don Dokken, David Coverdale. Oxi, pode só faltou o Milli Vanilli. Boa, Sérgio. Só tá faltando ele. Beleza, então. Ô, Juliano, aconteceu um fato triste aí, né? O que aconteceu aí hoje? É bastante triste. Na terça-feira surgiu o boato de que o Brett Walker teria falecido por conta de uma postagem na página do Facebook dele, feita pela esposa dele, pedindo para que as pessoas segurassem as mensagens, porque nem todos haviam sido avisados. Óbvio que numa situação dessa, acho que o primeiro boato que corre é do falecimento do cara. Mas, infelizmente, no final da noite de terça, foi confirmado mesmo. O Brett Walker faleceu. A gente ainda não sabe o que foi que houve, se foi um acidente ou algum problema de saúde, não sei. Mas o fato é que mais um grande nome do universo do AOR vai embora. E o que deixa a situação do Brett Walker especialmente trágica é que não apenas ele era um dos nomes confirmados para se apresentar no Melodic Rock Fest na terceira edição, como no dia 30 de agosto, se não me falha a memória, o novo álbum dele, o Straitjacket Vacation, vai ser lançado pela AOR Heaven. Já se comenta que essa data vai ser adiantada. Não vai se aguardar até setembro, até agosto, não. É uma pena. A perda é bastante grande. Não só como palco póstumo. É, e não só como artista, mas se perde muito a figura do compositor. Quantos anos ele devia ter? Puxa vida, olha, eu não faço ideia. Eu vou chutar 50 e alguma coisa. Pintinha. Por aí. É novo mesmo, deve ter acontecido alguma coisa, um dom imprevisto aí. É uma pena. Infelizmente. Descanse em paz. É, isso. Saiu a prévia aí do Hell is Caring Mood Swings 2, né? Isso. Saiu quantas músicas novas? 3. Que beleza, hein? 3 músicas novas e, diga-se de passagem, 3 músicas bem bacanas. Mas saiu a prévia das 3? Oficialmente, não. A que tá rodando no press release é o World Gone to Pieces. Mas Anarchy e Brighter Day seguem a mesma linha. É, tá bem na linha do Mood Swings, né, mesmo, hein? Exatamente, tá bem, ficou bem atemporal. Se as músicas do álbum novo vierem na mesma pegada, eu acredito que o Hell is Caring vem com a corda toda. É, e eu lamento por quem não gosta da banda, porque vai ter que aguentar os caras aí um tempinho ainda. Ah, mas... É, o mimimi é livre. Álbuns de qualidade são o que não faltam aí pra galera ouvir, né? É, vale dizer aí, galera, que foi meio que um alívio também, né? Porque tinha muita gente aí com, né, com meio impaciente aí de... Eu tava receoso. Receoso, é. De sair alguma coisa que descaracterizasse. É, eu assim. Me incluo nesse celeiro do grupo aí. É, na realidade, os últimos álbuns do Hell is Caring estavam uma bosta, né? É, estavam fracos. Eu não sei se estavam uma bosta, mas eles estavam, no mínimo, inconsistentes. Estavam uma bosta fétida. Uma pasta pútrida. Bom, rolou aí... Sábado, na segunda, né? Dia 8. Segundona, feriado. É um encontrão aí da galera da comunidade do AOR Hard Melodic Rock. As presenças aí: Daniel Punisher, o Léo do Closer ali, listo. Luquinhas, o Vagnão, junto com o Dirce também. E as suas respectivas. Galera, trocar uma ideia lá. Comer uma boa pizza de alface e uma pizza de hot dog. Patrão gostou da pizza de hot dog. Diz aí que o Thomas falou que vai pagar o dela aí, viu? Ah, é? É, o Thomas falou que quem comesse a pizza de hot dog, ele ia fazer aí o parte. Ah, bom saber. Agora eu vou cobrar ele. Pode cobrar. E a pizza, tinha pizza radioativa também. A pizza laranja, né? De, a de frango. A pizza de frango era laranja, não me pergunte por quê. É, e teve a pizza da inveja também. Mas lá era um rodízio? Essa pizza desceu quadrado. Desceu. Lá era um rodízio, Léo? Rodízio de pizza. Interessante. Aproveitando, já que eu não estava presente, alguns quilômetros de empecilho, mandar um abraço para os amigos também que queriam estar lá, como o Afonso, tem o brother nordestino Arthur, tem o Júnior OR, meu amigo Juliano também, com certeza não... É, para você que perdeu, tamo junto. É, e vocês com certeza estariam, se vocês estivessem em São Paulo, com certeza vocês estariam. Ah, foi muito legal e tomara que aí aconteçam vários outros aí, já estamos marcando mais um aí, esse vai ser legal, vai ser churrascão, o clássico churrard. Então vamos começar aqui nossos reviews, né? A gente tava falando em 2011. Vamos falar de um álbum aí que provavelmente tava nos top 2011, que é o Work of Art In Progress. Esse álbum aí deu o que falar, hein, gente? Eu achei muito bom. Muito bom. Melhor do que o primeiro, na verdade. É, sei lá, isso é questão de gosto, mas pra mim ficou pau a pau o primeiro. O primeiro é bom também demais, né, gente? É muito bom, é muito bom. Tem uma sequência muito boa de músicas aí. É, as músicas do Work of Art não são nada mirabolantes, nem maravilhosas. Elas são simples, mas são muito eficientes. Uma banda que conta com um vocalista como o Lars Safs é palhaçada. Esse cara seria perfeito no Toto, na minha opinião. Aliás, a pegada é bem Toto, né? Sim, inegável. Canções como a do primeiro álbum, Camille, aquela música podia estar incluída no Fahrenheit do Toto 86. Léo, você gostou da produção do álbum? Gostei. Bom play, boas músicas. Tem alguma coisa de teclado que eu ainda não gosto, mas isso não prejudica em nada, né? Até porque as composições são muito boas. Mas o teclado pode ser resolvido. Sim, mas eles gravam pela Frontiers. É. Tá reclamando? De jeito nenhum. É melhor manter quem tá, né? Isso. É, eu acho. Eu acho que alguns timbres de teclado eu não curto muito, mas é gosto pessoal. E eu acho que é uma banda que tá fazendo escola. Isso é bacana, tem muita gente no na cola deles, até em termos de sonoridade. E os músicos individualmente, meu, todos feríssimos. Destaque, Sérgio. Olha, eu gostei do álbum, pra mim é uma continuação do primeiro. Eu acho que eu também gosto muito da banda Eclipse. E por incrível que pareça, a gente brinca, né? Porque a variação do próprio Wets, né? Que é o Walk of Art, Eclipse e Talismã, principalmente o Walk of Art e o Eclipse, eles vão tendo um selo de qualidade. Só deixando claro que o Walk of Art não tem o Delvecchio Produções e Teclados, né? Que ficou com o próprio Robert Sall, né? Que gravou as guitarras e o teclado no disco. Pelo menos disco ele não apita. Não apita. É por isso que estamos falando tão bem desse disco. É um discaço. Segue a mesma linha. Eu dou uma nota 9 para um álbum desse. Destaques, o Juba? Olha, complicado. Nature of the Game, Once Again, Never Love Again, One Step Away, Castaway. Pra mim, se eu tivesse que escolher uma pra representar o álbum, seria Emily. Eu também. Acho destruidora essa música. Pra mim, Emily é a música do repeat. Eu gosto muito de Nature of the Game. Muito bom. Eu só achei que o single do clipe eu não escolheria The Great Fall. É, tem coisa bem melhor. Tem melhor. Também tem, eu não entendi. Bem melhor. E aliás, os clipes padrão Frontiers. Bom, aí a gente já vai chovendo uma olhada. E quando que vem o próximo Work of Art? Olha, provavelmente no segundo semestre do ano que vem. Boa recomendação, Work of Art, pra quem não conhece, nota 9,5 pra mim, viu? É, porque é uma trilogia isso aí, né? Eu já entrevistei tanto o Robert Sall quanto o Lars Sachsen. O Robert Sall, ele contou na entrevista que o Work of Art é um projeto concebido para gravar 3 álbuns a princípio. É dormir. Deixa ele. Vai nessa, vai. Vai. Não, a princípio. Tá bem na fita, né? Não, é óbvio. O cara não vai. A banda rendendo, vendendo como vende, não vai de repente, bom, agora chega, vamos mudar de ramo, vou vender pipoca. Mas o que será vender como vende? Porque a gente tá vendo aí que rolou nessa semana que saiu o menino do Hit, né, o guitarrista. Sim. É, o David Alone saiu da banda. Mas se tivesse dando grana, porque acho que o Hit vende mais que o Work of Art. Pode ser, é que na verdade o que o Dallon disse na declaração, na nota que ele emitiu, é que ele simplesmente deixava a banda porque ele queria seguir outros desafios musicais, nas palavras dele. Ele queria parar de tocar em boteco? Sei lá, pode ser. Não sei. Ele não estava claramente satisfeito com a situação da banda. Ou, talvez, o que a gente também não sabe, ele talvez não tenha ficado satisfeito com a direção que a banda está tomando nas gravações do próximo álbum. A gente não sabe. O cara pode ter pulado fora do navio antes da coisa afundar também. Ah, tem várias coisas. É. Eu, assim, primeiramente, eu acho que as pessoas têm uma visão assim meio equivocada de achar que o nego tá ganhando, enchendo a grana, e não é real. Não é mesmo. Os caras têm que ralar muito pra ganhar grana. Outra coisa, o Hit é uma banda que faz tour. Né? E nem todo mundo se encaixa nessa coisa aí de show pra lá, show pra cá, tem família e tal, e de repente o cara tá numa dessa. Exato. Não tá aguentando o tranco e, meu, resolveu sair fora. Menos o Lecremo saiu da banda. Dois exemplos básicos disso era Jeff Singer, que começou como baterista do Blaze Bayley e depois conseguiu chegar ao Testament. E ele teve que... E a gente fala, né? O Testament. Ele falou que teve que largar a banda porque ele tendo um emprego fixo, ele que estava se tornando um pai de família, era mais rentável. O próprio vocalista do Type O Negative, ele marcava, que era uma banda grande, tocava em grandes festivais nos Estados Unidos, lançaram discos pela Warner, se não me engano, ou pela própria Sony também, e eles marcavam turnês quando eles tinham a folga do trabalho, isso nos Estados Unidos. John Essa Bush, Anthrax. Isso, então o pessoal tem uma visão que, porque é músico, eles têm que fazer aquela visão, que, mas não é assim que a banda toca não, cara. Principalmente agora, né? Principalmente ainda era até melhor, né? Verdade, agora não dá pra vender álbum, né? Esse é show. Exatamente. A renda grande de bandas e artistas hoje em dia. Um show, sim. Beleza, então vamos falar agora. É, outra banda de 2011 aí que a galera gostou do álbum. É o Wild Rose, Half Past Midnight. Pelo de que quer. Give another shot into my heart. Esse álbum aí foi o primeiro, né? Saiu. É, 2003. O Dead é 2013. Pra mim, infinitamente melhor que o de 2013. Não sei a opinião de vocês. Eu acho que ele poderia ser melhor não fosse o vocal. Porque o George Beatles, é óbvio, méritos pra ele por saber aplicar o vocal dele dentro das limitações que ele tinha. Mas o David Sailor, que foi o vocalista chamado pra cantar no Dangerous em 2013, pessoalmente eu acho ele um cara muito superior ao Beatles. Fico curioso em saber como é que ficaria misturando as canções do primeiro álbum com os vocais do David Sailor. Perfeitamente colocado, Julio. O primeiro disco realmente é melhor, mas realmente no AOR a gente sempre vai dar uma prioridade aos grandes vocalistas. A execução acabou sendo melhor o segundo, só que as músicas do primeiro eram superiores. Exatamente. Mas ambos são espetaculares. O de 2013 também é muito bom. Quando eu ouvi pela primeira vez o Wild Rose, eu achei que era uma coletânea aquele álbum, na boa. O álbum é muito bom. É. E tem uma pegada bem sincera, né? Ele tem uma estrutura assim que te remete mesmo aos anos 80. Não, não é um negócio meio Ctrl-C, Ctrl-V, como algumas bandas tentam copiar. Você sente realmente o feeling dos músicos, entendeu? E acho isso muito interessante, captar isso. Aquela sequência ali, ó, Come Back, Fire in the Night, Want You Back, Another Shot, é uma sequência muito boa, gente. E o Ward de primeira linha. Tem bastante coisas legais, e é importante mostrar que eles saíram. O álbum de 2011 foi lançado pela Retrospect Records. Já o segundo já tá na AOR Heaven. Eles já ganharam uma exposição um pouco maior, toda uma gravadora mais especializada nesse estilo. Vamos ver o que a banda nos reserva no próximo álbum, que já posso adiantar, não terá David Sailor como vocalista. Isso que é complicado, né, com uma banda, acaba não tendo uma identidade, né? É, a banda já há um bom tempo, o Chris Lomax, manager dos caras, me disse que eles estão procurando um vocalista, mas alguém que tenha disponibilidade para cair na estrada depois do lançamento do álbum. É, os caras querem fazer show, né? É, então, ele disse que a banda não tem pressa, na verdade, de lançar o próximo álbum. Eles primeiro querem achar alguém. Esse cara, muito provavelmente, vai ser testado em shows antes, dependendo do resultado, efetivo o cara. Vai que vira. É. Alguma sugestão, grande Juliano? Olha, no momento, não. Tem muita gente boa por aí cantando em barzinho, cantando em garagem. Eu não acredito que a banda vá atrás de alguém já consolidado. Eu a banda acho que é grega, né? A banda é grega. Eu acredito que eles vão atrás de alguém novo. Melhor. Eu também acho. Menos arriscado. E o próprio Chris Lomax, se eu não me engano, ele gravava os backing vocals da banda, não é isso? Sim, sim, sim. Exatamente. Tem algum destaque aí, Léo? É, eu não. Na verdade, eu não curti muito. Eu acho muito interessante nessa banda que, assim, o que o Sérgio falou é uma real. Você percebe uma sinceridade no som dos caras. Porque eles querem soar anos 80. Essa coisa de ter o som datado, você vê que é proposital, né? Você vê que, assim, os caras querem ser como se fosse uma banda daquela época. Você percebe essa sinceridade no som deles. Eu acho até meio estranho, porque eu acho que limita, né? Pra quem quer ter uma banda, isso limita um pouco. Eu acho um som digital demais. E você chegou até a comentar isso em outros programas, não foi? Eu acho que a banda, realmente a banda é boa, tem ideias legais, mas eu acho que eles mesmos estão se limitando. Eu acho, inclusive, que se eles forem pegar um vocalista aí estabelecido, vai continuar se limitando. Eu acho que eles têm que pegar um cara novo, de repente dar uma atualizada no som aí, sem descaracterizar, né? Até porque a ideia deles é essa aí mesmo, de soar 80. Eu nem acho tão ruim esse vocal. Eu acho que realmente ele é limitado, tem alguns probleminhas de sotaque e tal, mas o cara, você vê que ele tá cantando com garra ali, ele tá dando sangue, e eu acho que isso faz diferença, mas não me chama atenção justamente por eu achar datado demais, não é meu tipo de som. O legal dessa opinião do Léo é que mostra realmente isso, até se baseando mesmo no grupo que a gente participa, que é a comunidade do AOR, e realmente existe esse conflito. Tem pessoas que preferem bandas que se adaptem mais a uma realidade, mesmo mantendo suas influências AOR, como o Léo acabou de citar. Também existem pessoas que preferem aquele AOR saudosíssimo. Por exemplo, possivelmente no próximo programa falaremos sobre o King Cobra novo, e o próprio amigo da gente, Alex, queria o King Cobra com o Mark Free, e que nem existe mais o próprio Mark Free hoje em dia, mas ele queria o Mark Free de volta, como ele falou, o garotinho loiro que não existe mais. É malandro. Nem o pinto dele existe. Ô Sérgio, Tem um lance legal que, assim, a gente acabou de falar de uma banda que é o Work of Art, que é bem oitentista. Sim. Mas eles se atualizaram. Não é a questão de soar moderno ou não. É a questão de tipo, você ampliar o teu público. Uhum. Eu acho que se uma banda quer viver de música, como por exemplo o Wild Rose, continuar soando como soa, com essa bateria digital, essa guitarra digital, eu acho que limita o público, é pouco público. Mas será que existem verbas pra hoje em dia se gravar de uma maneira analógica, entendeu? Ah, existe. Dá pra soar analógico também no digital, tem mais essa. Tem os emuladores, né? Tem. É tudo uma questão de conhecimento, eu acho. Então vamos passar pra 2013? Vamos falar aí no lançamento The Poodles, por The Force. Melodic Cast. Em 2013 aí, eles vinham de alguns álbuns fraquinhos, né? Se não me engano, desde que saiu o Pontus Norgren, eu não gostei de nada que saiu. Mas esse álbum aqui, eu acredito que eles deram uma encaixada aí, melhorou bastante. Não concordo? Mais ou menos. Eu concordo que deu uma melhorada, mas eu ainda acho que o Poodles não chegou lá ainda. Não. Os dois primeiros eram os mais legais. Tá faltando alguma coisa. Eu acho que a banda tem abusado de clichê, né? Aquelas progressões de acordes batidíssimas aí. Eu acho que em alguns momentos o vocal soa alto demais pra mim, eu acho que chega a incomodar. E o cara é um puta vocalista. Canta muito bom, cara. Isso. E eu não sei, tem algumas coisas que precisam dar uma lapidada ainda. Mas os caras parecem que são grandes lá na Suécia, né? Então, sem dúvida. Fazem até hino, né? Pra... É rock, não é? Rock, assim. Mas é um bom disco, eu achei bacana. Tem bastante coisa aí que dá pra aproveitar. É, não vai mudar o mundo não, mas dá pra aproveitar alguma coisa. Acho que vale a ouvida. É, eu tenho uns destaques aí. Aquela Shut Up, achei muito legal. Fala, pombada. Opa, apareceu alguém aí. Quem viu aí? Glozer. Bem-vindo aí, estamos no meio da gravação aí do Melodicast. Esse aqui é o grande Hipo Glozer. Boa noite, galera. Glozer tava lá no encontro lá da galera com a pizza radioativa. Gostou da pizza lá? Boa, pizza boa. Gostei mais da cerveja, viu? Nós estamos comentando aqui do The Poodles. Você chegou a ouvir? Ah, eu ouvi um pouco, assim, né? Não cheguei a ouvir tudo, não. Ouvi pouca coisa, assim. Não dá pra mim ter uma opinião concreta, assim, pra te falar. Eu tava falando aqui dos destaques, na minha humilde opinião. Tava falando que eu gostei da Shut Up, eu achei muito legal. E aquela 40 Days in 40 Nights, achei interessante também. Boa, essa é um hit, né? Essa é um hit. Tem aquela Kings and Fools, tem uma parte mais classic rock ali, achei interessante também. Tem uns destaques. Como vocês dizem, não é aquele álbum que no final do ano alguém vai lembrar dele, né? Só fazendo uma vírgula sobre o The Poodles. Vocês escutaram o álbum deles de 2009, o Clash of the Elements? Sim. Eu achei esse disco, se não foi um dos melhores, o melhor álbum de 2009. O The Poodles, quando eu escutei esse álbum, eu falei, pronto, a banda se encontrou, músicas como Too Much, Everything, Caroline, Like No Tomorrow. O disco é espetacular. É, eu ouvi bastante esse álbum, aliás. Entendeu? E realmente é um disco que já mostra a saída do próprio Pontus Norgren, que saiu, entendeu? E entrou o Henrik Bergqvist, alguma coisa dessa, se não me engano. Entendeu? Mas a questão que eu falo é, de lá pra cá, o Poodles, até hoje eu tô esperando um Clash 2. É descendente, foi. É, e o negócio tá caindo. Ladeira abaixo. Mas esse deu um up. Esse aqui deu um up. Os dois últimos eram sofríveis. Exatamente. Então, o Poodles foi uma banda que ultimamente vem me decepcionando, porque realmente eles têm potencial. O vocalista realmente canta muito e ele é um showman à parte. Eles têm aquele visual meio glam e eles misturam. Eles têm, às vezes, aquele lado que eles pegam os arranjos de ópera, sabe? E utilizam como samplers na música. É uma banda boa, ele tem um grande potencial, tem um time de músico, é bem tocado, mas realmente esse último álbum não me agradou tanto. Eu acho que eles estão meio que se perdendo em clichê, viu, Sérgio? Tá faltando um pouquinho mais de um pouquinho menos de preguiça, vai, digamos assim. Vamos falar então agora aqui de uma banda que o Juliano indicou lá no... Trocadilho podre, meu Jesus. Acho que eu não ia falar isso. Trocadilho do carinho. Indico Carmelion. Indico a banda do Índigo Balboa. Sim. E do Paco Cerezo. Deve ser isso porque. Deve ser por isso que ficou Indico, né? Quem sabe? Tem lógica, né? Começo de um termina do outro. Temos participações famosas, né? É. Eu achei. A primeira coisa, na verdade, que me chamou a atenção pra essa banda, essa dupla, na verdade, quando em julho do ano passado. Eu postei aí o War Watch Tour, a primeira matéria sobre eles era justamente os nomes envolvidos no projeto. Na época, a gente sabia que participariam do álbum ninguém mais, ninguém menos que Jimmy Jamison e o Mark Spiro. Só peso pesado. E só peso pesado. E não são participações discretas, são participações com vocais em várias músicas, backing vocals em outras tantas, parceria em composições. Não chegaram ali só pra fazer figuração, não. É, tem faixas interessantes aqui. Gostei. Não vou dizer que eu achei um álbum 100%, né? Mas aquela Moonlight, provavelmente a melhor faixa pra mim. Ela lembrou um pouco de Traveler, Danny Ball solo ali. Achei muito interessante essa faixa. E aquela Feel No Shame também. É, Feel No Shame é monstruosa. Eu gostei além dessa, gostei muito de Days of Wine and Rose. Gostei muito da gravação de All About You, que foi gravado originalmente pelo Mark Spiro, The Voice of the Wind, Feel So Good, tem Jimmy Jamison. Feel So Good é legal também. Aliás, Jimmy Jamison canta 3 faixas, né? É. Jimmy Jamison está em Days of Wine and Roses, Feel So Good e Ride Away. E ele ainda faz backing vocal em Feel So Good. E é um projeto, né? É meio. Você chegou a falar com o Índigo Balboa, não falou? Eu fiz entrevista com ele pouco antes, na verdade, de publicar essa recomendação aqui. E eles agora têm show na Espanha, em Madrid, para marcar. Vão abrir o show do Robert Tepper. Sim. É, Robert Tepper voltando do limbo. Mas eu sinceramente espero que ele não cante nada do último álbum dele, porque é uma bosta fétida que as moscas têm nojo de descer em cima. Mas isso é assunto para um outro Melodicast. Ouviu, Glosa? Olha, eu ouvi o álbum, assim, na minha concepção, é um trabalho bacana, né? Não é um trabalho ruim, tá longe de ser ruim, pra falar a verdade. Só que, assim, peca um pouco no que a maioria das bandas pecam, né? Como assim dizer, uma fórmula já repetida, né? Mas eu acho que o trabalho é um trabalho competente, acho que quem gosta do som vai curtir muito o trabalho, e é isso. Concordo com o que o Gloser falou aí, eu acho que é uma fórmula que já tá estabelecida, repetitiva, eu acho que algumas coisas me incomodam, alguns clichês me incomodam. Eu gostei bastante do timbre desse vocal, achei que é diferente, me lembrou o John Wetton, mas embora ele tenha um timbre bacana, eu acho que ele ousa pouco nas melodias, tem algumas coisas de métrica aí que eu também não curti, eu acho que é isso. É, isso. É, eu acho que até por eles serem gringos, eu acho que precisa melhorar aí nesse ponto. Mas não me pegou, não. Não me pegou. Eu colocaria aí no destaque duas músicas, que é a Feel So Good e a Feel No Shame. A segunda música que o Juba curtiu, puta merda, eu achei muito infantil, muito clichê. Mas não dá pra falar que é ruim, é aquela coisa, né? Os caras tocam bem, enfim, é que eu gosto que usem mais. Achei curioso que a faixa que eu achei a piorzinha, o nome dela é Wrong. Começou errado já. Mas olha, dessa vez eu vou ter que discordar dos meus amigos. Eu achei esse álbum, olha, até agora, pra mim tá entre os 5 melhores que eu escutei em 2013. Ah, meu, gostei do álbum, só não gostei. Eu achei, é o que eu espero de uma banda de AOR, são esses clichês, como tem a presença do Jimmy Jamison, o próprio Mark Spiro, entendeu? Eu achei esse álbum espetacular. Eu ouvi bastante gente falando que não gostou dele, eu também não entendi, eu gostei também, gostei dele sim. Entendeu? É, talvez um próximo álbum venha melhor, né? A gente não sabe. Do certo, é um disco fácil. É um disco que tá dividindo opiniões, né? Isso. Divide o nosso papo aqui. É. Ele está com duas aí, viu? Ele está com Cry e The Voice of the Wind. É melhor que ele divida opiniões, assim, como tá acontecendo aqui, do que ele seja unanimemente aclamado uma bosta fétida. Sem dúvida, sem dúvida. Faz sentido. Não, mesmo porque ultimamente a gente tem bastante discussão, né, a respeito do que um gosta, o outro não gosta. Isso é uma coisa natural e sempre vai acontecer, tomara que continue acontecendo. O que não pode é eu querer mostrar pra todos que a verdade absoluta é a minha. É, e sempre tem que analisar que a música envolve muita paixão, né? Então, por exemplo, pra mim, a grande voz do pra mim, na minha opinião, Jimmy Jamison é a voz do AOR. Então, só ele participar desse álbum, e como o Juliano falou, ele participa muito, ele não grava uma música, ele tem muitos back vocals, entendeu? Você escuta, você vê as interpretações dele no disco, então você acaba se tornando parcial em relação a isso. Você dificilmente se fala mal de uma banda que você gosta, é o que acontece no próprio índico, no meu ponto de vista, eu tô sendo muito parcial. Deixa eu fazer um comentário que eu acho que de repente é interessante. Eu vejo muita similaridade nessa banda com aquele Paris. Eu acho que sonoramente tem similaridades aí. Ah tá, tem vossa mensagem. O idolatrado guru. Vamos pra próxima então, o último review aí 2013. Saiu aí já faz um tempinho já tem quase um mês. Não tem um mês. O Amazing, Guilty as a Sin. Esse é legal também, esse eu curti bastante. E também ouvi gente que dizendo que não gostou. Então, ou seja, vamos ter opiniões variadas aí. O que vocês acham mesmo? Eu já tinha apontado na resenha que eu fiz o álbum. Pra quem gostava da fórmula da Amazement, não tinha muito o que discutir, era tiro certo. Eu acho que a produção desse álbum não tá tão exagerada quanto dos trabalhos anteriores. Musicalmente, não existem grandes mudanças, entre parênteses, graças a Deus. De resto, Pete Drummond continua encarregado de sofrer a falta, cobrar escanteio, cabecear pro gol e defender, e o Colin Lind fazendo suas partes vocais de sempre. Se não é nenhuma maravilha, ele não trouxe nenhuma novidade, tá longe de ser um álbum ruim, eu gostei bastante. Músicas como a faixa título Guilty as a Sin, pra mim já justifica a compra do álbum. Pra mim também, minha melhor faixa do álbum. Save Me, Endless Love e With or Without, uma trinca de arrebentar. Eu e Stop and Love You também. Também, né? Eu acho o álbum muito bacana e repito, pra quem ainda não ouviu o novo e conhece os trabalhos anteriores, pula sem medo que é tiro certo. Eu queria até ouvir o comentário do próprio Léo nesse álbum, porque se você for analisar que dois sujeitos fizeram esse álbum, você muda muito o seu conceito sobre o álbum, entendeu? Como o Juliano falou, tem um Peter que gravou todos os instrumentos, o que de uma certa forma eu acho louvável, mas ao mesmo tempo você fica meio assim, pô, tem muita bateria eletrônica, sabe? Tem muitos arranjos pré-ampliados, mas são dois caras que gravaram todo esse álbum. É um disco muito interessante. Se você analisar que foram dois músicos que fizeram esse álbum, só pelo esforço da dupla, ele pra mim é um disco nota 8, 8,5. Queria ver Léo, por ser um músico tarimbado, conhece muito de timbres também, ele é guitarrista. Eu sei que o Peter Brummer possivelmente botou um Easy Drummer, pegou um Pro Tools e desenhou as linhas de bateria, que não tem mistério nenhum, 90% das bandas hoje em dia, inclusive as grandes, fazem isso exatamente. É o futuro. Eu queria ver os timbres, o que é que ele achou, a ideia desse conceito, que ele também é um músico que grava suas próprias músicas com seus arranjos. Queria ver muito a opinião dele sobre esse álbum. Ah, eu não vou falar não, depois disso aí eu tô até com medo. Não, é sério, o álbum soa bem. O álbum soa bem, eu acho que até por ter muita essa coisa aí de simulação, essa coisa toda de usar linhas já pré-gravadas em bateria eletrônica, ele até soa muito bem. Fora, eu acho que é um disco mediano. Eu não achei tudo isso, não. Eu destacaria Guilty As a Sin e a Can't Stop Loving You. Achei muito boa essas duas músicas. Mas soa bem, eu acho que por esse ponto aí, eu acho que você tá coberto de razão. Eu acho que é isso aí mesmo. O Glozer chegou a dar uma palinha? Eu ouvi sim e eu tô um pouco com o Léo aí, né, nos comentários. Eu acho que é um disco, como assim dizer, característico da banda já, né? Que já vem já dos trabalhos anteriores. Eu acho que puxou muito daqueles trabalhos lá. Acho que nem pra mais, nem pra menos, né, no meu ponto de vista. Acho que é uma continuidade, né? Tem da Can't Stop Loving You, né? Acho que foi a faixa que eu mais curti, assim, do álbum. E é isso, assim, não tem muito o que acrescentar, assim. É lógico, foram dois músicos aí, como o Sérgio falou, trabalho competente, né? Mas, assim, dentro do que às vezes a gente quer, pelo menos, assim, boa parte das pessoas querem ouvir, né? Sempre, às vezes, acaba ficando faltando algo, assim, né? Mas é questão de opinião, né? Não significa que o trabalho é ruim. O trabalho é muito bom, sim. Vocês concordam que, pra quem quiser se situar, assim, que aonde tá mais ou menos o estilo da banda, tá entre ali o melodic rock e o hard rock, né? Tem faixas que você lembra alguma coisa de Def Leppard, tipo a primeira faixa Everybody On, tem assim semelhanças, você vê uma inspiraçãozinha. Tem aquela Endless Love, já tem uma pegada mais token, assim, pelo riff e tal, e outras faixas já mais melodic rock, assim, mais soft. Mas tudo com uma saudável camada de açúcar por cima, né? Uma coisa bacana que eu queria até acrescentar, e até voltando no assunto lá que o Sérgio comentou, a banda consegue soar orgânica, mesmo só duas pessoas gravando, mesmo bateria eletrônica, eles conseguem soar orgânico, e eu acho que isso já é uma vitória. É isso que, por exemplo, eu esperava do Wild Rose, eu acho que ficaria mais bacana. Legal, então. Recomendado ao mesmo aí pra quem quiser dar uma conferida. Vou falar então do clássico aí. O clássico que teve uma votação lá na comunidade, né? Snake, o Firehouse e o Taiketo. Isso vai ter que ganhar de lavada, né? Também é covardia também, né, gente? É outro patamar, né? Classicão e classiquinho. É, classicão e classiquinho. Não, a gente não gosta dos classiquinhos, mas é peso pesado. É brincadeira, gente, é brincadeira. Não, mas por mais que eu tenha feito a campanha do Taiketo, o disco de 87 é foda pra bater, né? É complicado. É aquela velha história. Se você quer parecer bonito, cerque-se de pessoas feias. Foi mais ou menos o que a gente acabou fazendo. É uma banda mainstream, né? Não tem que ser. Isso é de outro nível. Esse álbum, ele teve uma gravação curiosa, né? O desenvolvimento do álbum foi curioso. Que ele teve um desenvolvimento, saíram alguns músicos, rolou uma confusão ali. Como é que fala quando a equipe do barco tenta tomar o navio? Um motim. Rolou um motim. Logo depois do Rock in Rio. Isso, e aí o Coverdale teve que dar um pé na bunda do John Sykes. Isso. Garoto problema. Garoto enxaqueca. Talentosíssimo. Muito. Mas se acha. Mas o John Sykes gravou o disco. Gravou, então. E saiu fora. Sim. O espirrado. Sim. Porque o Coverdale tava com um problema de cordas vocais, né? Sim. Já naquela época. Ele já... Eu acho que, ontem, na verdade, foi ali que começou, né? Aquilo que eu lembro da época, ele cantava, a técnica dele cantar não era correta, então ele forçava muito as cordas vocais. Nas entrevistas, ele dizia que o médico dele, quando falou assim, amigo, abre a boca, deixa eu dar uma olhadinha. Jesus Cristo, o que é isso? O médico falou que nunca tinha havido na vida dele uma inflamação como aquela que o Coverdale tinha. Então ele falou, você tem 50% de chances de voltar a cantar e 50% de chances de nunca mais poder pisar num palco pra cantar. O Coverdale falou que ele gastou na época $3 milhões no tratamento. Deu certo não, né? Ah, mas você gastar... Durante o tempo deu, né? Durante o tempo 3 milhões de dólares com um negócio de 50% é complicado, né? Esse disco aí tem muita curiosidade, né? Sim. Sim. Tem muita história. foi o álbum que a banda mais gravou clipe, que ele colocou a patroa dele pra fazer os clipes, né? Sim. Diz que depois a patroa dele ficou doidinha, né? Olha, deve ser de tanto ficar se rolando em cima de capô de carro. Falei, ficou louca. Eu tenho Ela foi colega. Parar naquele programa de viciado em droga, né? Que tem Sim. na TV a cabo. Pô, Celebrity Rehab? Isso. Né? Ela foi parar nesse programa aí, Acho que, se não me engano, ela perdeu na justiça a guarda das crianças. Acho que era uma parada assim. Rolou um barraco, né? Meio barraqueninha. Vamos voltar pra. É melhor, né? Esse álbum aqui, ele... Aliás, saiu uma edição de 20º aniversário com vários bônus, né? Isso. Essa foi a versão que me roubaram. Tem uma versão muito legal desse disco aí. Até eu tenho essa versão aqui em casa, que é da Axe Killer, uma gravadora francesa. Aí. Isso. Não é russa, não? Muito bacana essa versão, com a capinha de couro. Isso, é bem legal. Mesmo que me roubaram. Destaques do álbum, se tem como fazer destaques. Todas. É complicado, né? É complicado. É bem complicado de fazer. O destaque do álbum. O disco teve 5 singles, cara. É. Cinco singles. Se você levar em conta, isso é mais curioso ainda. Veja, 5 singles. Aí você leva em conta que a versão norte-americana do álbum tinha 9 músicas só. A versão europeia já tinha 11. Né? A versão russa, que era aquela que você não comprava na Animal, tinha 20. Ô, Juliano. Oi. Você sabe quantas versões existe de Here I Go Again? Cara, não faço a menor ideia. Olha, até onde eu sei, tem duas. Mas. Duas não são lá. Se não me engano. Eu conheço três. É, tem uma com Cozy Powell, tem uma com Demi Carmassi, tem uma com Aislinn Duba. Se levar em conta as duas edições, as duas gravações, perdão, da versão original, versão norte-americana e a versão europeia são diferentes. São diferentes. Que teve toda a primeira parte da discografia do Whitesnake foi relançada até há poucos anos atrás, dupla, trazendo no disco 1 a mixagem, as edições europeias, e o disco 2 trazendo as norte-americanas. Então, tudo bem. Vamos considerar as duas versões da original. Aí tem a versão de 87. A versão de 87 desse álbum. É. Tem uma versão que foi lançada num single. Na época, esse single era exclusivo no Japão. Era chamado 1987 Versions, que saíram as 4 músicas desse EP. Saíram numa coletânea de Greatest Hits de 94. Eu lembro disso. Né? E a versão acústica não conta, que não, não. Tem uma versão com Dan Huff nas guitarras também. E o Cozy Powell? É essa aí. É essa que tinha sido lançada no Japão. Dan Huff na guitarra, o Danny Carmassi na bateria. Isso mesmo. O Cozy Powell saiu logo depois do Rock in Rio e entrou aí. Aislinn Duba. Grande baterista também. Grande baterista. Pra mim, Cozy Powell é a minha maior influência como baterista. E você vê os trabalhos com as bandas com que ele tocou e substituiu um cara nessa altura. Mas o trabalho do Aislinn Duba nesse álbum é uma escola. Você quer aprender a tocar hard rock, você quer saber como timbrar uma bateria. Esse álbum, Aislinn Duba, te ensina em 11 ou, dependendo, 20 canções se você comprou o CD russo. E eu não consegui. E eu não consegui ver o Cozy Powell tocar ao vivo, e eu quase consegui naquela turnê do Malmsteen. Porra, ele morreu, cara. Fiquei puto. Ele gravou o álbum e ele ia fazer o show aqui. Exatamente. Ele morreu uma ou duas semanas antes do show. Dita lenda. Que a turnê do Face the Animal. Diz as lendas que as últimas palavras do Cozy Powell, quando ele bateu a Ferrari dele, foi: fudeu. Ah, vai se fuder, Dani. É sério? Eu li isso. Ele tava no celular falando com a namorada. Não é zoeira. No StarTAC, né? Provavelmente, deixa eu ver. No smartphone não foi. Não tenho certeza que não. E aí, eu tô lendo aqui, confirmando, são 5 singles mesmo, né? Aí, Here I Go Again, fevereiro de 87, Is This Love, março de 87, Cry in the Rain, abril de 87, Still of the Night, junho de 87, Give Me All Your Love, maio de 88. Fraquinho, né? Pra ficar de bomba. Ah, número 1, só Here I Go Again, né? Só Here I Go Again. Mas eles pegaram bastante, Billboard, Hot 100, Hot 200. Foi número 2, eu acho, o disco, se eu não me engano. Isso, o Billboard Hot 100, número 2. É, só que número 2 na Billboard 200, né? E outra, né? Em 1987. E tinha que vender. Tinha que ganhar de Whitney Houston, né? Tinha que ganhar de Tina Turner. Aliás, Michael Jackson. Love era pra Tina Turner, né? This Love era da Tina Turner. Mas ela, graças a Deus, não quis. Ali era briga de gente grande, meu amigo. Eu imagino ela depois vendo o sucesso e falando: nossa, não, por que eu fiz isso? E a produção do álbum? Ah, perfeito. A produção é foda, meu amigo. Isso aí foi Bob Rock. Nossa, Mike Stone. Slippery and Way Wet na sequência. É, teve bastante gente envolvida na verdade, né? Durante ao longo da gravação do álbum. O Bob Rock foi um dos caras que se envolveu logo de começo, né? Cliff Olsen, né? Mas muita coisa foi regravada, tanto que no álbum os produtores constam só o Mike Stone e o Keith Olsen, mais ninguém. Muita coisa foi regravada. O Ron Nevison gravou vocais. Os primeiros vocais do Coverdale foi o Ron Nevison que gravou. Então, o que trabalhava na época, ele estava trabalhando com o Europe também, ele, né? Entre 86 e 88. Então, muita gente também se envolveu. É, muita gente se envolveu ao longo das gravações do álbum. Mas muitas coisas foram refeitas, foram regravadas, foram remixadas. E no final das contas, os créditos caíram pro Mike Stone e pro Keith Olsen. Mas realmente, não foram os únicos. Mas cá pra nós, que época maravilhosa. O Mike Stone, Keith Olsen, o próprio Ron Nevison, o próprio Bob Rock, sabe, na época do metal, tinha o Martin Bates do Iron Maiden. Era pescar de bomba, sabe? Era outro papo, anos, né? 80. É. Quem pegasse vamos falar, meu, e vamos falar que som de guitarra da porra do John Sykes, né? Puta que pariu. Sim. Olha, e saiu ele, entrou ainda o Adrian Van der Berg, também um grande guitarra. Depois veio o Steve Vai. E até hoje tem grandes guitarras, né? Você vê o caso do Reb Beat e o Doug Aldridge. É, banda nunca foi o problema pro Whitesnake, né? É, não. É. Só pegou top, né? É. Sim. Curiosa, eu não sou muito fã do John Sykes. O pessoal me apedreja bastante por causa disso. Mas naquele show do Rock in Rio, pra mim o John Sykes fudeu com todos os solos das músicas. Mas então, porque ali eu acho que tava no momento de transição, né? Ele não encaixa realmente na fase mais blues do Whitesnake. Ele tem uma pegada bem diferente. Mas é que chegava no solo e ele descaracterizava. Não, pô, você pode fazer também, descaracterizar o solo, fazer o jeito que você quer. Mas ele punhetava tudo. Isso É outra pegada. Que tinha um guitarrista como Mel Galley, Mick Moody, é outra escola, cara. Pois é, e aí voltando pro esse álbum. A única música que não foi composta pelo Coverdale e pelo Sykes é a Here I Go Again. Que é com Bernie Madsen. É, todo o resto do álbum é Sykes Coverdale. E o curioso é que a Stay of the Night era uma demo dele com o Blackmore. É. Eu não vejo nada de Blackmore na música, mas... Tanto a Here I Go Again quanto a Cry in the Rain são regravações, na verdade, né? É. Os bônus, o bônus era Here I Go Again, You're Gonna Break My Heart Again, né? Isso. Bom bônus também, né? Legal isso. Looking for Love. Looking for Love. E como vendeu isso aí, hein? Oh, mas tinha como não vender? Esse disco é muito foda. É, assim, é o disco que me botou no rock, então eu sou suspeito pra falar. É o primeiro play que eu comprei, enfim, tenho muito apreço. É, e detalhe, né? Vamos assim dizer, 26 anos depois, né? Ela ainda influencia, ainda, né? Voodoo Circle que o diga, né? Opa! Opa! Os músicos convidados do álbum teve o Don Airey, que fez os tecladinhos. Vandenberg gravou o solo da Heregon 87. O Dan Huff também fez ali a guitarra da Heregon 87. Teve o Danny Carmassi, né? Fez a bateria. E o Vivian Campbell fez a Give Me All Your Love. Um remix aí do bônus de 20 anos, ele que fez. O curioso, o Vivian Campbell não gravou praticamente nada do álbum, mas nos clipes só dava ele, né? Não deu tempo de fazer os clipes, teve que ser com os músicos novos. É, tem disso. Vale ressaltar também aí, eu acho que a melhor cozinha da banda foi na turnê desse disco aí, né? É, Rudy Sarzo e Tommy Aldridge, mãe do céu. Blasfêmia. É um dos meus bateristas preferidos. Ah, esse qual é? O Murray Cozy Powell, cara, luz melhor do que Hudson e Tom Bialdi. O cabelo de poodle não é fácil, o cara toca muito. A dupla, hoje em dia, tá a dupla Maracujá More, né? O Coverdale e o Tommy Aldridge. Não, o Tommy Aldridge já era Maracujá em 87. Não é? É. Hoje ele tá uma uva passa. Mas continua um grande batera. Pô, se continua. Já o Maracujá. Bom, aí já. Azedou. Outra coisa. Quando o Syke saiu do Whitesnake, eu tenho aqui guardado, vou desenterrar de algum lugar aqui a revista, falando o Coverdale chamando ele de moleque e que nunca mais queria trombar com ele. É, mas o John Sykes, verdade seja, tem alguns caras que se desentendem com os frontmans, né? Isso vem desde o Vivian Campbell com o Dio, que o Dio saiu xingando e dizem até que jogou maldição, como foi comentado no último Melodicast. Mas ele foi muito importante nos três primeiros álbuns do Dio, assim como essa fase de transição que o Whitesnake tinha, essa pegada muito blues e menos comercial. Se não fosse o John Sykes, não sei se teria esse boom comercial, não. Ele concordo. Tem, então, pode xingar o cara, bicho, mas ele botou a alma dele nesse álbum e a obra final tá nisso aí. Concordo. Bom, recomendação aí, máxima, né, gente? Não precisa nem falar, né? Eu só discordo que o Léo falou que é o Rudy Sarzo, o Tommy Aldridge, a maior cozinha. O Cozy Powell e o Neil Murray, nessa mesma turnê, antes... É, também, disco, também. Pau a pau. Blasfêmia. Não, pau a pau. Eu acho que são dois estilos aí diferentes. Eu também acho que são dois estilos diferentes. Tommy Aldridge é mais virtuoso, né? É. Cozy Powell, ele é mais técnico. Mais pegada, Cozy Powell, né? É. Mas as duas cozinhas são excelentes. Ah, isso é indiscutível. E ambos era a cozinha do Ozzy, né? Cozinha do Ozzy, exatamente. Na verdade, essa época era uma bela de uma panelinha, né? Na verdade, as The Purple, Ozzy, Whitesnake... Só ficava lento, ó. Esse pessoalzinho aí lançou muita coisa bacana. Eu acho que não tem uma alma viva que curta rock que não conheça esse disco, né? É, isso aí acho que é discografia básica, né? Olha, isso é verdade. Eu acho que você pode se surpreender, viu? Deve ter gente que não gosta, não. Ah, será? Que não gosta? É. Não é possível. Minha esposa gosta do David Coverdale. É fantástico, cara, fantástico. Ainda tinha o David Coverdale. Quem nunca fumou um cigarro na vida porque o David Coverdale fala Hollywood é o sucesso? Era pior do que a voz do Google Tradutor. Ah, e essa faixa tinha no CD, hein? Tinha o comercial do Hollywood no CD. Sim. Pois é, roubado essa bosta. Já deu, grande álbum, mas eu ainda preferi o Taiketo, brincadeira. Então, gente, vou agradecer a presença de vocês aí. Muito obrigado, Juliana. Valeu, gente. Vou tomar agora meu leitinho com biscoitos antes de dormir. Valeu, Glozer. Valeu, meu. Obrigado aí. Boa noite aí. Abraço por trás pra você. Valeu, Léo. Até mais, pseudo roqueiros. Valeu, com isso, velho. O Léo tinha que falar esses negócios antes do Glozer, cara. Vai falar assim, fica boicotando os brother, cara. Queridos, boa noite. É sempre um prazer mandar um beijo aí pra nossa querida Alan, que não pôde comparecer. Ao mestre supremo do AOR, nosso amigo Ari, Arthur, Afonso e os brothers lá. Se eu esqueci algum nome, paciência, a idade vai chegando. E é isso aí. Vocês, aposta fétida da semana. Galera, vamos começar agora o bonus track aqui. Vamos falar da aposta fétida da semana. É isso aí. Cada semana a gente vai ver aí alguma coisa que tá rolando aí que não dá pra engolir. Isso é uma questão de opinião. Não estamos tendo a verdade absoluta. Só queremos dar a nossa agulhada. Exato. E se você que tá ouvindo pode discordar da gente e achar que cometemos alguma heresia, foda-se. O show não é livre. Continua achando. tirando. É. Na realidade, nós temos duas opções hoje, né? As duas vêm do mesmo autor. O Jorn Lande, ele lançou em 2013 agora o Symphonic e lançou... E duas semanas depois? É toque de caixa. O A conta entrou no vermelho, o cara se empolgou. É. Infelizmente, daqui a duas semanas vai sair o disco cover do Brett Walker, lançado pelo Jorn também. Infelizmente. Que é essa Cancer Demon? Ah, não quero nem falar nessa porra, a gente falou no último Melodicast, cara. Para com isso. Isso. Fala com isso, fala aí, Globo. Mal gosto impera. Eu acho assim, né? Eu até falei, acho que eu fiz até um comentário lá, até assim, ele tá indo por um caminho quase daquela banda torta da década de 80. Eu tô achando que ele tá indo por aquele lado ali, sabe? Só que eu acho que é uma coisa ultrapassada. Eu acho que ele tá ultrapassado. É, ele ficou pra trás, né? Acho que ele teve muita chance aí com outras bandas aí de se firmar num projeto mais, vamos assim dizer, mais digno, né, da voz dele, e acabou ficando pra trás. Esse é meu ponto de vista. Essa semana eu tive que trabalhar com o fone de ouvido ouvindo o álbum pra poder fazer a resenha, né? E o pessoal começou a olhar que eu tava fazendo tanta careta e tava num mau humor, sabe? Ô, Daniel, o que foi? Não, nada não. Como é que você vai explicar pra alguém que você tá ouvindo uma música que é ruim, né? Não, então por que você tá ouvindo? Pois é. Como é ruim esse Symphonic? Eu já digo, quando você sabe que um álbum é ruim, quando a segunda faixa já é um cover. Sim. Mas isso eram as únicas coisas boas dos discos solos do Jorn Lande. A gente pegava os covers. Exato. Você vai só pra ouvir os covers. E são as duas melhores músicas, que é Rock and Roll Children e Mob Rules do Symphonic. As deles são uma catástrofe. Entendeu? É arrastado demais. Mas eu tava falando até com o Juliano outro dia, entenda, antes vocês xinguem a gente. Não, porque o Jorn Lande é Deus, não, porque vocês são todos uns poser. Não, entenda. Ele canta muito, isso é inquestionável. Canta muito? A banda dele é muito competente. Por incrível que pareça, a qualidade da gravação do disco dele não é ruim. Não, tá e bom. Os músicos são bons. O problema são as composições e as músicas. Exato. Ele não sabe, ele em top de cover, composição, as letras são pífias, entendeu? Ele tenta ter uma identidade sem ter identidade. E ele é um cara que, pô, quem teve o prazer de escutar o primeiro disco dele com Master Plan, você tem uma noção, entendeu? Da grandiosidade, entendeu? O Hourglass, que é um outro projeto que ele tocou, aquele Millennium. Que coisa legal. Burn the Ark é um clássico do prog metal, porra. Clássico supremo do prog metal. Super recomendado. Não, é um puta disco. Eu acho que já que é pra ter uma crítica com embasamento, vamos lá. Eu acho que ele anda preguiçoso, são discos preguiçosos. Às vezes até tem uns riffs que são legais, mas puta, fica perdido em tanta mediocridade de arranjo assim, que parece que tá no automático. Quando ele vai fazer, porra, a harmonia vocal é a mesma coisa sempre. Ele canta uma oitava abaixo. Ele faz a linha principal, canta uma oitava abaixo, não tem terça, não tem quinta, enfim. E as músicas são absurdamente longas. Chega uma hora que você não aguenta mais, aquilo não acaba. Essa Cancer Demon. Exato, essa Cancer Demon dá vergonha, bicho, de tanto que ele quis fazer uma Holy Diver ali. E não, a pegada é na cara dura, Holy Diver. É uma pena, porque o cara canta muito, né? E ainda investido uma grana neles. Já é o segundo disco nesse ano. Solo dele. Não é com os outros projetos, é solo dele. Já é o segundo álbum. E olha, a gente tá chateado. Desde quando ele lançou o disco do Dio, Dio morreu hoje, o enterro seria no sábado, a gente tá gravando agora são, acho que é quarta-feira, né, que já passou da meia-noite, mas tipo, o enterro seria no sábado, na quinta ou na sexta-feira já tinha saído o disco tributo ao Dio, entendeu? Então é, sabe, vem de um oportunismo barato. Resumiu bem, oportunismo, pensa. Então, gente, vocês tomem cuidado quando vocês tropeçarem no Jorn Lande 2013 o Traveler no Symphonic aí, porque é bom, bem. E se vocês tiverem dicas aí do que falar sobre a bosta fétida da semana, pode falar, gente. Esse vai pro bosta fétida da semana, comenta. Indica pra gente lá na comunidade. O que, que você ia falar, Glozer? Não, eu ia falar, falando no Jorn, que nem agora o Magnus Carlson aí lançou um trabalho dele aí, né? Eu acho que era uma linha legal pra ele seguir. Se fosse naquele caminho ali, eu acho que ele teria muito mais êxito, assim, né? Esse é o meu ponto de vista, né? Mas aí eu não entendo o que acontece com ele, porque sempre quando ele cai num trabalho bacana, ele acaba saindo fora. Ele deve ser um cara meio centralizador, né? Tem essa pinta aí. Ser um cara centralizador. Eu, particularmente, eu acho os dois primeiros discos solo dele muito legais. A época que tinha o Jordi Vigo, se não me engano, era o guitarrista. Eu gosto dos dois primeiros discos solo dele. Depois ele caiu numa mesmice que realmente tá de matar. Então é isso aí, gente. Falou. Bosta fétida da semana falado. Se pisarem, cuidado, limpa depois o sapato. Chuta que é